vai pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue, sangue de poder. Quando você clama, a doença sai, o pecado vai pelo sangue de Jesus. Se as lutas da vida vêm como as ondas te afogar, se o pecado do mundo vem com muitos dardos te acertar, olhe para a cruz, veja o sangue de Jesus, clame por ele, que no mesmo instante o sangue de Cristo vem te ajudar. Clame pelo sangue, sangue de poder. Quando você clama, a doença sai, o pecado vai pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue, sangue de poder. Quando você clama, a doença sai, o pecado vai pelo sangue de Jesus. Se a dor e a doença vem com o inimigo te perturbar, tentando minar tua fé, tua paz, tua comunhão, lá na cruz meu Jesus com seu sangue de glória nos libertou. As doenças e dores na cruz do Calvário ele já levou. Clame pelo sangue.